Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. E certamente está, porque quando chegamos a uma casa, somos acolhidos tão fraternalmente e somos recebidos com tanto carinho por encarnados e desencarnados, nós temos certeza que algo que Jesus disse está se cumprindo nesta casa espírita. Numa certa ocasião, Jesus disse que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria presente. E certamente, no ambiente onde nós temos a fraternidade, temos o amor, temos uma vibração tão amorosa, tão calorosa, que nos acolhe quando adentramos nessa casa, nós temos certeza que lá as pessoas estão reunidas em nome de Jesus. E é com essa grande alegria que vamos agradecer a Deus, a Jesus, a grande bênção da vida, a grande oportunidade de estarmos encarnados e de podermos nos reunirmos em nome de Jesus para o cultivo dos ensinamentos espirituais que recebemos através do Espiritismo. Nós temos uma bênção que é inimaginável, é a liberdade de consciência. Nós somos livres para podermos hoje estarmos aqui reunidos e não nos sentirmos perseguidos, não nos sentirmos oprimidos por ninguém. Porque acreditem, no nosso mundo, em pleno século XXI, existem inúmeras pessoas em muitas partes do mundo que não desfrutam dessa grande bênção que é a possibilidade de você cultivar a sua fé, de você desenvolver atividades envolvendo a fé. Embora nós possamos até pensar que o mundo hoje apresenta muitas condições diferentes do passado, quando haviam perseguições, hoje nós temos em algumas áreas do mundo essa falta de liberdade. Então nós temos que valorizar muito essa bênção que nós temos, essa grande oportunidade de termos decidido em vir a esta casa esta noite. E todas as possibilidades que nós tivermos de estarmos reunidos, de podermos cultivar os valores superiores da nossa fé, nós devemos aproveitá-las. Nós não sabemos quando isso possa vir a ser impedido para nós, quando pode acontecer de nós não termos mais a possibilidade de usufruir isso. Por isso que temos que valorizar demais o ambiente da Casa Espírita. Essa oficina de luz aqui na Terra, que é um grande centro de trabalho, de oportunidade, de elevação de nossas almas. E é com esse espírito, então, de gratidão que nós começamos a abordar o tema da nossa noite sobre um ano novo. Embora já venhamos caminhando aí de maneira bem acelerada para o término do primeiro ano, primeiro mês do ano, nós estamos na prática no começo de um novo ano. Uma época onde há muita expectativa em relação do que vai acontecer nos próximos meses. Uma época onde nós formulamos muitos projetos, idealizamos muitas coisas. E é muito comum, lá naquele momento da virada do ano, nós temos aquela atitude de desejar, de idealizar, de fazer votos de que seja um ano muito bom, um ano muito produtivo, um ano com muitas possibilidades e muitas realizações. Existem pessoas que às vezes pensam que é uma prática desnecessária, consideram que aquele momento, essa transição do tempo, é apenas uma forma que o homem encontrou de se adaptar nos ciclos da natureza, de se adaptar de alguma forma para administrar melhor as suas realizações. E de fato, um dia quando nós formos espíritos superiores, espíritos bem evoluídos, nós não vamos mais precisar desse condicionamento das datas, não vamos precisar dos calendários. Tudo isso terá ficado como uma experiência que nos valeu, que nos foi útil e não mais será o futuro necessário. Mas hoje, na nossa condição de espíritos em evolução, com grande necessidade de aproveitar melhor as oportunidades, nós necessitamos dessa determinação que o calendário terreno nos faz de dividir ali essas oportunidades de realização, de determinar mais ou menos quando nós vamos fazer cada coisa da nossa vida. Então nós vamos chegando já a uma primeira reflexão sobre a utilidade de fazermos os votos, de desejarmos num novo ano novas realizações. Nós vamos começar a pensar que talvez isso tenha um valor. Talvez seja útil realmente fazermos a cada começo de ano uma proposta para nós mesmos de realizações. Talvez as pessoas que viveram mais, que sonharam mais, porque já estão em maior tempo e em maior experiência aqui na vida terrena, digam que isso nos leva a muitas decepções. Porque realmente nós percebemos, até pela nossa própria experiência, que nós vamos sentindo que ao longo dos anos, tantos sonhos não se concretizaram, tantos projetos não se materializaram, tantos quereres e vontades que nós tivemos não aconteceram. E aí fica um pouco frustrante a gente pensar que por desejar, por idealizar, por querer, nós não estamos conseguindo realizar muita coisa. Então será que tem um valor realmente no início de um novo período, no início de uma nova etapa da nossa vida, a gente idealizar, desejar, a gente pensar? Nós pretendemos nessa noite trazer não uma resposta definitiva para essa pergunta, mas trazer elementos de reflexões para que cada um chegue à sua própria conclusão. Antes de iniciarmos essas reflexões, vamos lembrar que há um pouco mais de um mês atrás, nós vivíamos num clima, numa atmosfera muito diferente da dos nossos dias. Nós estávamos numa situação em que vivíamos em torno daquela festividade tradicional no mundo cristão ocidental, que era a data do dia 25 de dezembro, que a humanidade definiu como sendo o nascimento de Jesus. Digamos que uma parte da humanidade definiu como sendo a data do nascimento de Jesus. Porque existem outras parcelas da cristandade que não aceitam o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Existem estudiosos que dizem que nós não temos como determinar o dia do nascimento de Jesus. E realmente até hoje ninguém chegou a uma conclusão. E que eu saiba até agora, nenhum espírito de natureza superior, através de um médium respeitável, tem afirmado categoricamente o dia do nascimento de Jesus. É interessante que a espiritualidade, embora ela respeite aqui o nosso condicionamento pelas datas, ela não se preocupou tanto em entrar nessa questão. Porque certamente espíritos de uma grande elevação espiritual têm acesso a esses registros históricos de tudo que se passou no mundo desde a sua formação. Mas eles entendem que dizer se é dia 25, se é em outro dia, como 6 de janeiro, como alguns cristãos consideram também, ou se é em março, como alguns pesquisadores acreditam que tenha sido o mês que Jesus nasceu, ou até em outubro, a gente sabe então que esses espíritos não consideram importante determinar o dia. Eles não entendem que saber exatamente o dia que Jesus nasceu vai mudar alguma coisa em alguém. Porque as pessoas muitas vezes, quando pensam nesse nascimento de Jesus, nem lembram tanto do nascimento de Jesus. Não é assim? Porque esse período do Natal muitas vezes acaba sendo para nós motivo de outras preocupações. A gente tem a nossa atenção voltada para outros acontecimentos, para outras situações. Nós vivemos numa atmosfera em que nós temos lá preocupações com as coisas superficiais da data, como por exemplo os preparativos do Natal, que envolve músicas natalinas, a figura do Papai Noel, os votos de Feliz Natal, ceia natalina. A preocupação que nós temos com aquela época do ano geralmente tem muito pouco de conteúdo espiritual. A maioria das vezes as pessoas acabam ignorando que era uma época muito mais de reflexão, que era uma época de muito mais interiorização do que propriamente de situações que envolvem as nossas atividades exteriores, as atividades que envolvem a compra de bens materiais. A nossa sociedade, ela meio que depende dessas datas para manter um certo equilíbrio econômico. O comércio precisa, e as pessoas às vezes não acabam percebendo muito isso. E para atender as necessidades de outros, muitas vezes elas esquecem o sentido fundamental do Natal. E tem gente que até encontra nessa data motivo de discórdia, de desavença, mais uma vez esquecendo o sentido espiritual mais profundo. E aí vem uma reflexão assim: há problema em estarmos engajados nessas atividades que, vamos dizer, são materiais do Natal, como a preocupação com presentes, a preocupação com aquela reunião familiar em torno de uma ceia natalina? A gente sabe que, na verdade, nada é bom ou mal na essência. O que torna algo bom ou mal é o valor que nós damos àquilo. É como nós conduzimos, ou como nos conduzimos, naquelas realizações. Então não há efetivamente um problema eu estar envolvido nessa movimentação de Natal, desde que não perca a sua essência, desde que não esqueça em nenhum momento que o Natal é uma época para lembrarmos de quem? De Jesus. É uma época para lembrarmos por que esse ser tão especial veio e assumiu um corpo físico como o nosso, encarnou e viveu com as pessoas. Por que ele fez isso? Qual foi o sentido dessa vida? É isso que nós não podemos perder. A sociedade tem as suas necessidades, o comércio tem as suas necessidades, a indústria, e nós podemos, dentro do que for conveniente para nós, nós até podemos estar de alguma forma, bem conscientes, participando desse processo. Desde que não esqueçamos que a razão fundamental dessa lembrança do nascimento de Jesus é entender por que ele veio, entender o que ele quis ensinar, já que ele estava numa condição tão diferente da nossa, espíritos em evolução, por que ele deixa essas regiões sublimes, essas regiões de plena harmonia, de plena integração com Deus, por que ele resolve vir à Terra? Por que ele se dispõe a estar aqui com as pessoas? É isso que nós temos que pensar sempre quando pensamos no Natal. Quem sabe, refletindo mais sobre a vinda de Jesus, talvez nós consigamos ter uma orientação mais precisa de como planejar um novo começo de tempo na nossa vida, de como planejar um novo ano. Embora possam dizer que a definição do calendário foi mais por uma imposição daqueles que detinham o poder e determinaram a contagem do tempo a partir do ano em que supostamente nasceu Jesus, a partir do dia em que supostamente ele nasceu, talvez exista um fundo, um sentido espiritual para o Natal anteceder o Ano Novo. Pelo menos para nós que somos cristãos, para nós que tentamos seguir Jesus, seguir a sua mensagem, vivenciar os seus ideais. Pelo menos para nós, a antecedência do Natal deve significar algo no começo de um novo período de tempo da nossa vida, de um novo período de tempo de realizações. E é sobre isso que nós vamos estar falando mais tarde e ainda hoje. E aí o Natal já parece algo distante neste começo de ano, mas talvez seja justamente a lembrança do que essa data significa, o que precisamos para tornar este ano novo um ano diferente. Será que se a gente refletisse mais sobre os ensinamentos de Jesus, nós conseguiríamos pensar e planejar melhor o nosso ano? Porque veja, a maioria das pessoas que pensam e idealizam um novo ano, elas sempre pensam, na maioria das vezes, em objetivos de natureza material. É muito comum as pessoas pensarem e planejarem um novo ano para a compra de um bem material, para a troca desse bem material por outro de maior valia. É muito comum as pessoas idealizarem para realizarem, por exemplo, uma viagem ou planejarem a sua carreira profissional, estudando, aprimorando-se. E tudo isso é necessário. Todos nós temos que ter planos materiais em nossas vidas. Todos nós temos que planejar a nossa vida material, pois afinal de contas, nós estamos num mundo material. Nós estamos num mundo que requer da gente alguma preocupação com os bens materiais. Só que o problema é que muitas vezes nós pensamos apenas nas questões materiais e às vezes até pensamos mal nelas. nós às vezes só desejamos essas coisas materiais e não pensamos no como chegar a elas. Não planejamos uma forma mais correta, mais coerente de como chegar a esses objetivos. E o que dirá das questões espirituais da nossa vida? Eu acho que não é muito comum as pessoas naquele começo de um novo ano, quando a data vai passar de um ano para o outro, o relógio vai sinalizar o primeiro minuto de um novo ano, acho que é pouco comum as pessoas pensarem assim: neste ano eu vou pedir perdão para aquela pessoa que um dia eu magoei. Este ano eu vou mudar a minha atitude que tem trazido tantas dificuldades junto à minha esposa ou ao meu esposo, junto aos meus filhos ou junto aos meus pais. Este ano eu vou, por exemplo, melhorar a minha condição espiritual. Nós geralmente fazemos votos no começo de um ano de que tudo de bom aconteça, que muitas coisas boas ocorram, e isso é bom. Nós temos que sempre desejar o bem. Mas parece que são tantos desejos, e tudo é tão vago, tudo é de uma forma tão solta que nós desejamos, que nós vamos sentindo ao longo dos dias, após aquele momento, que parece que toda aquela vontade que nós tínhamos vai desaparecendo, aquilo vai sumindo, e quando a gente vê, a gente está preso novamente na nossa rotina, presos novamente naquelas situações que nos afligiram no ano anterior, e talvez até em muitos anos anteriores, e nós não sentimos nada de muito novo acontecendo na nossa vida. E aí nós vamos sentindo que, vai chegando o final do ano, parece que não fizemos nada. Às vezes somos até injustos conosco, pensando que não fizemos nada, quando na verdade nós fizemos até que muita coisa. Só que muita coisa que não foi pensada nem planejada. Foram acontecendo e a gente foi administrando os problemas. Porque nem sempre dá para a gente idealizar, planejar e buscar uma vida realmente ideal. Nem sempre isso é possível. Diríamos até que é muito raro alguém pensar que vai conseguir realmente seguir um roteiro estabelecido para si. Mas em linhas gerais, nós podemos e devemos sim ter objetivos de duas naturezas no início de um novo ano. Temos que ter objetivos de ordem material para a boa condução da nossa vida terrena, e temos que ter objetivos de natureza espiritual que são fundamentais e que têm um impacto decisivo até nas nossas realizações materiais. Numa certa ocasião, Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Jesus dizia então que nós tínhamos que buscar a realização espiritual, porque no contexto do Evangelho da época de Jesus, buscar o reino dos céus é buscar espiritualização, é buscar autoconhecimento, compreensão das leis divinas, aplicação dessas leis divinas a nós mesmos. É isso que é buscar o reino dos céus. E quando nós estamos nessa trajetória, há uma tendência natural, veja, a tendência não determina isso, há uma tendência natural das coisas materiais se encaminharem em nossa vida também. Por quê? Quando nós estamos num caminho de equilíbrio espiritual, nós estamos nos colocando em melhores condições para administrar a nossa vida. Quando nós estamos num caminho de melhoria das nossas condições espirituais, nós estamos nos colocando mais receptivos às influências benéficas que vêm do plano espiritual superior. Nós passamos a ter melhor discernimento, melhor capacidade de julgar, nós passamos a ter maior autocontrole, e tudo isso é fundamental para as nossas realizações materiais. Então, buscar a espiritualização, melhorarmos como pessoas, melhorar a nossa vibração, como se diz, melhorar os nossos pensamentos, é fundamental para a gente também ter uma vida material bem equilibrada. É fundamental para a gente poder entender o que nós podemos esperar da vida. É fundamental para a gente pensar, para a gente desejar, planejar e alcançar aquilo que está ao nosso alcance. Então nós temos que, ao início de um novo ano, ter projetos de natureza espiritual, porque eles vão ser fundamentais para as nossas realizações materiais. Isso não quer dizer, veja gente, para ninguém, que se eu me dedicar à espiritualidade, eu vou ficar rico, tudo vai ser muito fácil. Não é isso. Quando Jesus disse que tudo mais nos seria dado, é tudo que nós efetivamente precisamos. São as experiências, as oportunidades necessárias ao nosso aprendizado. Porque quando nós pensamos nas nossas necessidades, quando nós pensamos nas limitações que nós trazemos, nós temos que lembrar que nós não estamos aqui para passeio. Nós não estamos na Terra para lazer. Embora momentos de passeio, momentos de lazer, possam fazer parte da nossa vida terrena e sejam necessários. Mas nós não estamos o tempo todo aqui como se estivéssemos numa longa viagem, num cruzeiro, por todos os mares da Terra, num navio muito luxuoso, com toda a mordomia possível, nós só desfrutando de bem-estar e as lindas paisagens. Nós não estamos no mundo encarnados para essa finalidade. Todos nós já sabemos que estamos aqui para aprender. Embora possamos até aprender nas situações prazerosas, confortáveis, mas estamos também para aprender com as situações desafiadoras. Por isso que não podemos ter ilusão e acreditar que, porque estamos buscando espiritualização, a nossa vida vai ser toda plana e toda florida nos nossos caminhos. Nós teremos momentos desafiadores e eles serão necessários. Às vezes, um período prolongado de uma vida estável é um momento desafiador, é que nós não percebemos, é que nós não temos a perspicácia de perceber que as grandes facilidades que a vida nos oferece, às vezes por longos períodos, representam grandes concessões que nos foram oferecidas para que pudéssemos realizar muitas coisas. Não apenas em nosso favor, mas em favor daqueles que nos cercam e de toda a humanidade. E aí é que muitas pessoas se iludem. Então vamos ver, antes de falarmos dessas realizações espirituais que são cabíveis a todos nós, vamos ver algumas condições que nos favorecem quaisquer tipos de realizações. Não importa se são realizações de ordem material ou se são realizações de ordem espiritual. Qualquer uma delas, nós podemos aplicar esses princípios. E já sabemos que se estivermos cuidando do espiritual, o material tende a ser melhor. Vamos ver então, antes de falarmos dessas condições, vamos lembrar de um grande espírita, hoje espírito desencarnado, que foi o Herculano Pires. Ele nos disse então que cada ano novo que surge é para nós, os caminheiros da evolução, uma nova oportunidade de progresso que se abre no horizonte. Entremos no novo ano com a decisão de aproveitá-lo em todos os seus recursos. Nós devemos ter em vista, então, que um novo ano é uma oportunidade de evolução. Vamos ver, então, essas condições que são necessárias para que as expectativas, promessas, desejos de um novo ano possam se efetivar para nós. Desejar e planejar tem um valor real em nossa vida? Será que eu desejo, planejo, isso é importante? Vamos ver, olha. O que pensamos tem o poder de se realizar quando está dentro de um limite do possível. Essa característica, essa condição desses planos que nós vamos realizando é muito importante. Muitas pessoas sonham, às vezes, muito alto. Elas desejam realizações muito grandiosas. E elas acreditam até, induzidas por alguns ensinamentos mal interpretados, que o pensamento tem um grande poder e que poderia dar qualquer realização para o indivíduo. Talvez você já tenha ouvido essas ideias que circulam aí facilmente nos nossos dias. Basta você aprender a pensar e a desejar aquilo que você quer e você vai conseguir. E tem pessoas que às vezes até interpretam mal o que os espíritos superiores também disseram dentro do espiritismo, de que pensamento é poder. Acreditam realmente de que tudo que nós pensamos é possível acontecer. E não é bem assim. Nós podemos e temos um grande poder de pensamento para a realização, mas desde que esteja dentro de um limite do possível. Existem coisas que nós podemos querer muito e desejar muito. Se elas são impossíveis, nós não vamos consegui-las. por mais poder mental que alguém julgue ter ou considera que possa ter, é algo muito difícil dizer que tudo vai acontecer. Porque existe um limite para tudo na natureza. Sabemos que a natureza é obra de Deus. Sabemos que ela é regida por leis sábias, harmoniosas, perfeitas. E existe um limite para tudo, até para o pensamento humano. O nosso grande desafio é saber determinar o que é possível. Esse é o desafio do homem, é saber até onde vai as suas forças. E é algo que nós só vamos descobrir à medida que vamos experimentando essas forças. É aí que nós vamos determinando aonde está o nosso possível. Porque, de uma certa forma, nós também determinamos para nós mesmos o que é possível para nós. Se eu achasse em algum momento da minha vida que eu não poderia fazer as coisas que faço profissionalmente, as coisas que faço dentro da doutrina, se eu achasse que aquilo não era para mim, que era impossível, eu já estava determinando ali os meus limites. Por outro lado, não adianta eu desejar coisas que estejam muito além da minha possibilidade de hoje, porque elas também não irão acontecer. Então, nós é que vamos determinando onde está o nosso possível. Somos nós que temos que descobrir até onde as nossas forças nos levam. Outra coisa importante, então, que temos que considerar para que desejo e planejamento deem resultado na nossa vida é nós refletirmos que talvez o possível que nós pudermos desejar já nos baste para a nossa satisfação. Tem pessoas que também não conseguem entender que o que vai determinar as nossas buscas também são as nossas satisfações com aquilo que estamos desfrutando. Existem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada do que elas possuem, com nada que lhes agracia a vida. São pessoas que estão sempre insatisfeitas. Essas pessoas muitas vezes colocam seus limites muito além. Vão colocar onde elas nunca vão alcançar. Porque uma condição para a gente se sentir fortalecido para novas conquistas é reconhecer o valor que nós já temos. É valorizar o que nós já possuímos. Porque se eu desprezo tudo que eu já conquistei, tudo que eu já realizei, eu não tenho forças para prosseguir na minha busca. Porque geralmente nós construímos as coisas a partir de algo. Em poucas situações nós saímos do zero. Na maioria das vezes, na evolução, o espírito na nossa condição é assim. Ele constrói a partir daquilo que ele já realizou até então. Então, se eu não valorizo o que eu já tenho, o que eu conquistei, eu vou construir a partir da onde? Se eu considero que aquilo não é base boa também. Então, se eu quero conquistar mais, novamente eu lembro que isso vale para tudo, material e espiritual. Eu tenho que valorizar o que eu já possuo. Mesmo que aquilo que eu possuo não seja o ideal, ainda não seja bom, mas é o que eu tenho. E é ali que eu tenho que criar as bases do que é melhor. Tem gente que larga tudo pensando que vai conseguir construir uma nova vida. E às vezes até consegue. Mas tem muitas pessoas que depois se decepcionam e vejam que não alcançaram o melhor. Não alcançaram aquilo que elas mais desejavam. Quer ver um exemplo disso? É a questão da família. De pessoas que, diante de desafios de uma família, acham que a melhor forma é abandoná-la. E aí o indivíduo vai e forma uma outra família. E ele descobre que os problemas vieram com ele. Porque os problemas não estavam só na família, estavam com ele também. Talvez se ele tivesse descoberto antes as necessidades dele, de conquista, de melhoria sobre si mesmo, ele aproveitaria aquela própria família para torná-la melhor. Às vezes o indivíduo tem um ótimo emprego, mas ele nunca está satisfeito ali. Talvez ele pudesse progredir naquele próprio emprego, mas ele não valoriza o que ele já tem. E aí ele parte para um outro, e um outro, e um outro, e ele nunca está satisfeito, porque ele nunca valoriza as conquistas que tem. Então, para que possamos progredir em todos os aspectos, temos que valorizar o que nós já temos. Temos que agradecer muito a Deus e considerar que todas as oportunidades do presente são as ideais para nos tornarmos felizes. Porque é com elas que nós vamos aprender, que vamos crescer, que vamos evoluir. Outra coisa importante é pensar que não é inútil desejar e formular pensamentos otimistas em um novo ano. É bom, é útil que nós precisamos de sonhos para viver, precisamos de ideais, precisamos ter desejos. Criaturas apáticas que não acreditam em nenhuma possibilidade na sua vida não têm força de realização. Então nós temos sim que ter desejos no novo ano, temos que formular esses votos, esses desejos, mas temos que sair desse campo da simples idealização, do simples desejo, e traçarmos uma rota, traçarmos um plano para seguir ao encalço deles. Nós temos que considerar também que vamos estabelecer objetivos alcançáveis e pertinentes a nós. Quando nós planejamos somente coisas inalcançáveis, temos grandes projetos, nós vamos nos desestimulando, por quê? Eles são tão difíceis que nós achamos que tudo é impossível. Por isso que ao planejar algo, ao idealizar algo, temos que mesclar entre desejos grandiosos e desejos realizáveis. Porque à medida que você vai se realizando, você vai se conquistando, você vai vendo que dá resultado a sua ação, você se sente mais forte para novos empreendimentos, para novas buscas. Agora imagine uma pessoa que só tenha sonhos extraordinários, realizações muito grandes. Ele se decepciona e se sente fracassado. Então, ao idealizar os nossos projetos para o novo ano, nós temos que mesclar aquilo que é realizável, aquilo que nós podemos de fato realizar e aquilo que é no campo dos sonhos. Porque à medida que vamos realizando, talvez nós descobramos ali, em nós, forças que nos permitam realizar aquilo que imaginávamos que era só sonho, que era algo muito grande. Porque vamos descobrindo a força que todos nós trazemos dentro de nós. Não foi à toa que Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. Todo ser humano é em potencial um ser capaz de irradiar muitas coisas boas. Todos nós temos esse potencial. E essa é uma das razões por que Jesus veio. Ele veio mostrar que o ser humano pode sim se tornar diferente da multidão. O ser humano pode ter sim grandes potenciais. Por isso que ele disse para os discípulos, que eram aqueles que colhiam pela primeira vez esses grandes ensinamentos: vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. É lógico que ele estava falando num plano bem grandioso da evolução do espírito. Mas então nós temos potencial de realizar sim muito mais. Depende de como administramos a nossa vida, depende de como concentramos as nossas forças. Isso não é presunção. Nós temos às vezes um conceito equivocado do que é humildade. Tem pessoas que pensam que humildade é autodesprezo. Há pessoas que pensam que humildade é negar o seu potencial de realização. Isso não é humildade. Humildade é sabermos situarmos a nós mesmos na escala evolutiva e reconhecermos quem de fato nós somos, com vícios, com defeitos, com imperfeições, mas também com potencial de renovação, com potencial de realização. Isso é humildade. Humildade é você procurar sistematicamente entender quem você é, nem negando forças, nem atribuindo a você mesmo um poder acima dos demais. É você se conhecer. Jesus era alguém humilde? Era. Ele sabia quem ele era. Ele reconhecia quem ele era. As pessoas verdadeiramente humildes não se menosprezam, não se desconsideram. Entendem quem elas são. E outra coisa importante, os objetivos pertinentes a nós. Nós fazemos no começo de cada ano, estabelecemos planos, objetivos e realizações de muitas coisas que não são muito relacionadas a nós. Nós fazemos muitos planos porque as pessoas dizem que nós temos que ter aquilo, que nós temos que realizar aquilo. Porque a sociedade cria uma série de condições que nos levam a pensar que nós temos que ser daquele jeito e ter aqueles bens. Quer ver um exemplo disso? É a nossa forma corporal. Nos é vendida uma imagem de que todo mundo tem que ter um físico determinado, não é? Nos é vendida essa imagem. E a mulher sempre foi vítima disso, e o homem passou a ser, acho que mais recentemente, na história da humanidade. E hoje em dia está todo mundo acreditando que o corpo perfeito para a mulher é aquele da mulher que passa, ela tem condições para isso, não vamos julgar se é certo ou errado agora, né? Ela passa do seu dia de 6 a 8 horas cuidando da sua estética. Ela tem acesso aos melhores tratamentos estéticos, ela tem tempo para ir à academia, um tempo que é considerado adequado. Ela tem condições que a maioria das pessoas não tem. E é passada a ideia que todas as mulheres têm que ter aquele perfil, aquele corpo. A mesma coisa do homem. É passada a ideia de que ele tem que ser musculoso, tem que ser bem desenvolvido. E será que é para ser assim para todo mundo? Existe, felizmente para nós, para a nossa sobrevivência dos nossos corpos, a variabilidade genética, que é uma grande bênção na natureza, que é o que permite a adaptação de uma espécie no ambiente. Felizmente a nossa espécie, ela apresenta uma variação muito grande de fenótipos, de tipos físicos. É isso que garantiu a nossa sobrevivência no planeta, nas condições materiais. Se todo mundo tivesse mesma constituição genética que dita ele, que ditasse os mesmos corpos idênticos para todos, haveria um problema na nossa sobrevivência aqui no planeta. Até entre as espécies animais, vegetais, que parecem ser muito uniformes o padrão corporal deles, eles apresentam variações que os especialistas são capazes de identificar. Os leigos não, mas os especialistas se conhecem. Então, nós seguimos às vezes um ideal de beleza, um ideal de forma física, que não é para ser todo mundo, mas nos colocam essa ideia. Outra circunstância que nos vende que nós temos que ser ou ter aquilo, é passada a ideia que nós temos que trocar, por exemplo, de automóvel a determinado período de tempo, senão ele desvaloriza, ele quebra, e realmente temos que ter essa preocupação, porque ali está a nossa segurança, na nossa condução. Mas será que nós temos que viver nessa busca constante de estar trabalhando tantas vezes tanto para acumular dinheiro e fazer a troca anual do carro? Será que talvez não possa ser um outro período ou em outro momento que a gente julga que realmente é importante? Existem pessoas que vivem cultuando seus automóveis, porque acreditam que tem que ter todos aqueles acessórios, que tem que ter tudo aquilo que é necessário. Aqui vai a colocação de que isso não é nem certo nem errado, porque cada um é que deve julgar o que é certo e errado para a sua vida. Mas a gente pensar o que realmente é fundamental nessa vida que nós estamos tendo. O que realmente é importante, aquilo que nos acrescenta efetivamente algo. Então, quando nós vamos planejar, nós temos que ver se nós estamos buscando aquilo que realmente é importante para nós, ou o que é modismo, o que é imposto por outras pessoas. Ó, só mais um exemplo. É quando a gente pega e atende de maneira sistemática as imposições da nossa família. Às vezes nos é dada a ideia que nós temos que dar aos nossos filhos tudo o que a sociedade diz que nós temos que dar. Nós temos que dar para uma criança de 8 anos um celular que custa R$1.500. Existem pessoas que vivem para atender esse tipo de expectativa de uma criança. E quem disse que tem que ser assim isso? Então isso não é um objetivo de vida. A gente buscar o consumo, por exemplo, para atender uma necessidade do mercado que precisa continuamente vender. Então, quando eu vou pensar em projetos de vida para o novo ano, eu não posso colocar nessas coisas as minhas realizações. Tenho que pensar em algo maior, em algo grandioso. E desejar aquilo que realmente importa, as nossas necessidades mais profundas. Nós temos que concentrar a nossa atenção nessas realizações, porque é atender essas necessidades profundas de espírito em evolução que nós vamos realmente passar a dar mais sentido à nossa vida e identificar aquilo que realmente é importante, e é dali que vem a nossa força para todas as realizações. Então, nós vamos ver que desejar, planejar e conseguir requerem uma condição a mais. Já vimos que é importante desejar, temos que selecionar o que desejamos, buscar o que é importante, Mas o que precisamos fazer inicialmente? Nós temos que fazer isso que a sábia benfeitora Joana de Ângeles nos diz. Quando se deseja realmente fazer algo, estabelece horário e define-se ocasião. Essa ordem registrada no subconsciente faculta que se consuma o programa estabelecido. Então, já começamos a perceber que para planejar bem planejado, não podemos pensar de maneira vaga. Porque tudo que você determina para você de maneira vaga, você não realiza. Ah, um dia eu vou fazer isso. Ah, esse ano eu vou melhorar como pessoa. É tudo vago. Pode ter certeza que você não vai fazer isso. Porque quando eu falo esse ano, são 365 dias. É muito fácil esquecer esse objetivo. Quando eu digo um dia, eu estou dizendo para mim mesmo, olha, vai enrolando. Já observaram que as pessoas que não querem fazer algo, falam, ah, eu vou fazer, deixa aí que eu faço a hora que der. Essa hora que der, gente, é essa situação. Eu não vou fazer porque eu não estou com vontade. Agora, quando eu determino que eu vou fazer algo e vai ser neste dia, eu vou começar então a me aperfeiçoar espiritualmente no primeiro dia de fevereiro. Dá para fazer isso assim? É algo muito grande, né? Em um dia não dá para fazer. Mas eu posso determinar que nesse dia é o dia que eu vou começar a fazer algo que me leve a esse objetivo maior. É daí que vem a necessidade de colocarmos os objetivos alcançáveis. Quer ver uma coisa que nos ajuda a nos aprimorarmos espiritualmente? É estudarmos. E estudarmos em grupo, mais ainda. Por isso que quando a Casa Espírita nos oferece oportunidade de fazermos um curso ou ingressarmos num grupo de estudo da doutrina, é ali que começa a nossa melhoria espiritual. Por quê? À medida que eu aprendo mais, eu me conscientizo melhor e tenho mais força de vontade para produzir mudanças. Então esse pode ser o plano alcançável que vamos estabelecer para a nossa realização espiritual neste novo ano. Ou procurar aquele tratamento espiritual que tanto necessitamos, desobsessivo ou outro que nos seja oferecido, para realmente começarmos a mudar algo em nós. Só que eu tenho que determinar, eu tenho que dizer que eu vou começar essa coisa prática naquele dia que começa então o curso, ou que iniciam os estudos da casa, ou dizer, bom, eu preciso melhorar as minhas condições, que eu já sou capaz de perceber que é uma influência espiritual nociva. Então eu vou começar a ir naquele dia, frequentar aquele tratamento para resolver esse meu problema. Eu tenho que dizer exatamente quando eu começo. E quando chega o dia, eu não encontro desculpa. E realmente, não estou afim, não estou bem, mas vai assim mesmo. Porque você marcou que ia, você vai atender o seu compromisso. É aí que a gente começa a se movimentar a nosso favor. Só que isso só não vai bastar. Precisa algo mais. E aqui eu vou revelar o segredo de todos os livros de autoajuda que você já possa ter lido. Joana de Ângeles não falou dessa forma, não tinha essa intenção, mas é ali que está a base para você conquistar qualquer coisa na evolução espiritual. É isso que ela diz aqui, ó. É isso aqui, ó. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Muitas coisas que nós queremos não aconteceram na vida porque faltou isso, olha. Contínuos esforços. Faltou, olha. Ou faltaram os contínuos esforços. A gente deseja, planeja, começa a fazer algo e não se esforça por manter. Não busca diariamente alimentar aquela vontade, aquele desejo. A gente abandona. Ah, hoje eu vou faltar naquela atividade que eu me propus, que é tão importante para a minha realização espiritual. Ah, hoje não deu. Quando a gente vê, a gente já se desvinculou completamente daquele projeto. Então, se você quer realmente conquistar algo, traçou um plano, esforce. Dedique-se àquilo que você estabeleceu como os passos para chegar a um objetivo maior. E realmente se dedica, sem vontade, sem querer, cansado e até doente, mantenha-se firme nesse objetivo. Porque o que que acontece? Olha, alguém que aspira por coisas para melhor, é o que nós temos que fazer na nossa evolução, é desejar o melhor para nós. E quando a gente deseja aquilo que realmente é bom para nós, por isso que a gente vai idealizar, planejar, tem que ser pertinente e atender as necessidades mais profundas nossas. Nós irradiamos pensamentos que vão ser captados por qual tipo de espírito? Os espíritos que trabalham na criação divina, que orientam a evolução humana. Então, quando eu planejo algo que realmente é importante para a minha evolução, que é importante para mim estar aqui no mundo, eu encontro seres inteligentíssimos que vão se simpatizar com as minhas vontades, com os meus desejos superiores e me instigam, me incentivam. O primeiro a ficar feliz e nos ajudar é o nosso espírito protetor, o anjo da guarda, como tem. Ele é o primeiro que vai nos endereçar as melhores indicações a serem seguidas. Então nós temos que desejar, temos que aspirar, temos que planejar, mas temos que manter ali firme a nossa proposta de ação. Não desistir, confiar sempre. É aí que a gente encontra, muitas vezes, uma força que aparece assim, aparentemente do nada, mas não é. São eles que nos instigam e nos ajudam. E quando a gente começa a vencer os primeiros obstáculos, a gente vai percebendo a força que temos e a possibilidade que temos de realização. E, prosseguindo ainda, quando vamos então iniciar um novo ano, vamos pegar esses princípios aí que nós comentamos até agora e vamos pensar principalmente em planos para o nosso crescimento espiritual. E para isso, vamos basear numa mensagem de um sábio benfeitor espiritual que muito, a quem muito nós devemos, nós espíritas, que foi o Espírito Emmanuel, o grande orientador da missão de Chico Xavier. Chico Xavier foi um médium extraordinário que foi um canal muito límpido, que trouxe grandes conhecimentos espirituais. Mas ainda maior do que essa qualidade dele foi a grande demonstração que ele deu dos princípios cristãos e espíritas aplicados à vida de uma pessoa comum. Tem pessoas que colocam assim, ah, Jesus é uma figura histórica muito distante. Tem pesquisadores que dizem que ele foi um mito criado no mundo ocidental. O Chico não foi como Jesus. Está muito abaixo na escala evolutiva. Mas ele foi alguém no nosso tempo que mostrou que um homem, uma mulher, podem sim ser voltados para o bem. Nós estamos citando ele agora, mas existem inúmeros outros exemplos da humanidade. Então, Emmanuel, ao qual nós devemos muito em termos de conhecimento espiritual, muito amparo espiritual e espiritismo aqui no Brasil, nós temos uma mensagem dele chamada O Natal do Cristo, que nos inspira então essa palestra, que nos ajuda a refletir, e nós voltamos lá no começo das nossas colocações, de que talvez o Natal antecedendo um ano novo seja fundamental para a gente conseguir planejar bem esse ano em termos de realizações espirituais e materiais. Essa mensagem está no livro Antologia Mediúnica do Natal. E ele nos diz assim na mensagem: a recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. A finalidade do Natal era para ser isso. Ao lembrarmos de Jesus, da sua vida, recordarmos tudo de bom que ele nos ensinou. Buscarmos todo esse estímulo que ele nos deu de melhorar a nossa condição espiritual. E conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o ano novo à nossa vida. Se eu sou muito apegado às coisas rotineiras, apenas às tradições, apenas o que é superficial e exterior no Natal, revela minha natureza espiritual. Se eu busco profundidade, então eu vou ter essa atitude também nesse novo ano. Aqui a figura que ilustra para nós esse pequeno trecho da mensagem, e aqui nós fizemos pequenos recortes, porque a mensagem é longa, vale a pena ser lida integralmente, Mas essa imagem que ilustra é a imagem dos reis magos, que ninguém tem certeza se eles realmente existiram. Mas eles são um símbolo poderoso que nos diz o quê? Que pessoas poderosas, ricas, sábias, investiram tudo o que elas tinham numa busca espiritual. Porque os reis magos são isso, né? A figura de homens ricos e sábios que estão indo procurar aquele ser especial anunciado nas antigas profecias. Eles põem toda a sua vida, tudo que eles conquistaram, nessa busca. Eles são um símbolo que nos indica que nas nossas realizações espirituais, nós temos que colocar tudo de nós nessa busca. Tem que ser uma entrega total da nossa busca, da nossa vida, nessa busca espiritual. Eu não posso ficar pensando, ah, vou lá ficar uma hora e meia na casa espírita, que perda de tempo, estou perdendo lá a novela do Félix lá, né? Depois você assiste no YouTube, não tem problema, está lá os capítulos lá. Ninguém perdeu por estar aqui hoje, não por mim, mas ninguém perdeu por estar nesse clima tão harmonioso, tão fraterno, nessa movimentação tão intensa da espiritualidade que está aqui agora, nos assistindo, nos empolgando, nos ajudando, nos envolvendo tão amorosamente. Todo mundo ganhou muito. E todas as vezes que estiverem aqui, estarão ganhando muito. Então nós temos que dedicar da nossa vida o melhor para as nossas realizações espirituais. Temos que empenhar tudo o que nós somos, tudo o que nós temos nessa busca. Esse é o símbolo que nós temos aí da figura dos reis magos. Outra importante informação que Emmanuel nos passa, que essa época de um novo ano é a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes. Nós precisamos, nesse novo ano, idealizar realizações que nos levem a mudar aquilo que nós temos de imperfeito em nós. Talvez não totalmente, porque nós sabemos o quanto é árdua a tarefa de renovação. Mas se a gente conseguir mudar, ainda que pequena parcela de imperfeição em nós, nós já teremos uma conquista grandiosa. Então pensarmos neste ano e mudar as nossas fraquezas. O que nós temos de mais imperfeito, que tem mais urgência, porque é aquilo que está trazendo mais perturbação à nossa vida. Tem gente, por exemplo, que tem a mania de criar muita confusão porque fala demais, fala muito mal dos outros, critica os outros o tempo todo. Está sempre amaldiçoando o outro porque o outro traz muitas imperfeições. Se a gente identifica que isso é um fator negativo na nossa existência, nós precisamos então trabalhar intensamente nesse sentido. Nós temos que parar de acusar tanto as pessoas e ter um trabalho maior de introspecção sobre as nossas necessidades, o que precisamos mudar. Na cena do Evangelho que ilustra essa passagem, nós temos ali aquela situação da mulher acusada pelos homens intransigentes, querendo puni-la com a pena de morte por apedrejamento, uma forma muito cruel e dolorosa de sentenciar alguém à morte, até pouco tempo aí praticada pela humanidade, questão de alguns poucos anos atrás. E aquela mulher então foi apresentada a Jesus, e Jesus disse para eles: olha, quem estiver sem pecado pode atacar a primeira pedra. Porque eles vinham com uma parte da lei de Moisés que dizia: olha, mestre, Moisés disse que a mulher que for pega em adultério pode ser apedrejada até a morte. Na verdade, Moisés dizia que podia ser a mulher e o homem, mas era sempre a mulher que era punida. Crueldade machista, né? Porque como pode existir adultério só de uma pessoa? Tinha que ter dois, né? E o homem com o qual adulterar, onde estava? Mas por quê? Eram as pessoas hipócritas da época, que viam o problema sempre no outro. O homem nessa época, até hoje é assim, ele vê sempre o problema na mulher. Mas então, o que que Jesus diz para eles? Quem está livre de pecado, ataca a primeira pedra. E aí eles, envergonhados, se afastam. Diz Joana de Ângeles que Jesus, ao escrever na areia, como o Evangelho registra, estava escrevendo os defeitos que aqueles homens carregavam nos seus corações. A as imperfeições que eles tinham. E por isso que eles se sentiram envergonhados, porque eles sabiam que Jesus sabia quem eles eram. Eles sabiam que Jesus estava diante de pessoas hipócritas, querendo condenar alguém, mas eles mesmos eram passíveis de serem punidos também com apedrejamento. E aí Jesus fala para a mulher: ah, os homens começam a se afastar e fica só Jesus e a mulher. E aí Jesus pergunta: mulher, onde estão os que te acusam? Não sei, Senhor. Aí Jesus fala: nem eu te acusarei. Vá e não peques mais. Jesus podia ter atacado a primeira pedra, né? Porque ele era puro. Ele não tinha aquelas imperfeições que as pessoas estavam ali condenando na mulher. Mas ele não cumpriu o que ele disse, porque era um recurso dele de fazer aquelas pessoas verem o erro que elas estavam cometendo ao acusar alguém sem serem realmente puras. E ele deu um exemplo de que aquele que já se libertou dos erros também não acusa. Isso é uma grande indicação de realização para nós. Nós temos que nos concentrar nesse novo ano e nas nossas imperfeições, não para tacar a primeira pedra em nós mesmos, mas para corrigi-las. E quando nós percebemos que nos libertamos de uma imperfeição, não condenarmos aqueles que ainda as carregam. Porque teremos entendido que cada um tem o seu tempo de renovação, de transformação. Então isso é uma grande possibilidade de realização espiritual esse ano. Pararmos com o rigor no julgamento, nas condenações, e sermos mais fraternos, mais humanos, mais amorosos uns com os outros. E pensarmos também que é a oportunidade de esquecermos as faltas alheias para conosco. É a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante. Pensarmos que em cada situação da vida nós podemos aproveitar aquela oportunidade para tirarmos alguma lição para nós e para os outros. Nessa passagem do Evangelho, nós temos Jesus lavando os pés dos discípulos. Porque depois que Jesus tinha ensinado tanto, eles ainda estavam confundidos em querer saber quem era o maior no reino dos céus. E estava aquela discussão entre eles, e alguém foi e perguntou para Jesus: Jesus, qual de nós é o maior no reino dos céus, depois de você, claro, né? Quem aqui é o que está em melhores condições? E aí Jesus, percebendo que eles não tinham entendido nada pela conversa, pelo diálogo, o que que ele faz? Ele pega e se põe a lavar os pés dos discípulos. Eles ficaram muito confundidos. E aí Jesus conclui: o maior no reino dos céus é aquele que é o servidor de todos. Jesus tinha descoberto ali uma forma de mostrar para eles o que significa ser espiritualmente melhor. É você estar dedicado ao seu irmão. E foi o que ele fez. Para ele não se rebaixa ao lavar o pé de homens ignorantes ainda. Ele encontra uma oportunidade de serviço ainda maior, instruir pelo exemplo e não só pela palavra. Então isso é uma indicação para nós. Descobrir novas oportunidades da vida. Que aparentemente, às vezes, a gente pensa assim: ah, isso vai me humilhar. Não é. A gente se dispor a fazer algo que aparentemente é humilhante, mas que beneficia alguém, que eleva alguém, isso é extremamente engrandecedor. Basta a gente passar a ver a vida de outra forma. A aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso. Olha, só de estarmos associados numa casa espírita, nós já estamos nesse ideal, associado àqueles que buscam progresso. Não entre nós encarnados, se nós somos ainda espíritos em aprendizado. Nós só estamos associados aos espíritos superiores que estão aqui presentes nos orientando. Então já estamos buscando essa realização espiritual. E por fim, gente, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Então, se nós quisermos que realmente o ano de 2014 seja um bom ano, um ano novo, cheio de realizações, permitamos que Jesus nasça em nosso coração. Como que ele nasce? Meditando nos seus ensinamentos, seguindo os seus exemplos. Que Jesus abençoe a todos neste novo ano. Muito obrigado. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Muito obrigado.